Espírito move e llena-me, Senhor, com tu preciosa unção. Ven, Espírito, ven e llena-me, Senhor, com tu preciosa unção. Purifícame e lávame, renuévame e restáurame, Senhor. Espírito, vem e llena-me, Senhor, com tu preciosa unção. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem e llena-me, Senhor, com tu preciosa unção. Purifícame e lávame, renuévame e restáurame, Senhor, com tu poder. Purifícame e lávame, renuévame e restáurame, mujeres canten, ven Espíritu. Señor, te quiero conocer.